Hello, hello, hello, com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E a categoria é Viva, Arrase e Pose. E o episódio dessa semana é sobre a febre. E quando a gente pensa em febre em um momento delicado da comunidade LGBT, que é a epidemia de AIDS, você está com febre, é algo muito complicado e que levanta aí um alerta vermelho sobre sua condição de saúde. Mas essa febre a gente vai ver no decorrer do episódio, porque para variar, Pose começa com mais um ball. E dessa vez temos Electra reclamando da vulgaridade que os balls tornaram, sempre saudosista da época de ouro em que ela sempre reinava. E depois de reclamar sobre a vulgaridade que os balls tornaram, com os participantes sempre nus, mostrando o corpo em vez de mostrar looks e desfile, carão, a gente vê Candy, a filha da Electra, outra integrante da House of Abundance, entrando numa categoria no qual ela não deveria concorrer, porque as mulheres que estão na categoria em destaque são as mulheres corpulentas, curvilíneas, e Candy é uma mulher magrela e tal, então ela não tem os atributos físicos necessários para poder concorrer nessa categoria. Obviamente, ela é muito gongada pelo Pray Tell e por todos presentes e fica revoltadíssima. E mais revoltada que ela, Electra fica puta porque essa foi a primeira vez que sua casa teve as piores notas em um ball. E tudo graças a Candy, que queria porque queria participar de uma categoria do qual ela não se encaixava. Meio que ela queria procurar aprovação, né? Tipo, uma validação de que ela tem um corpo curvilíneo. E, na verdade, ela não tinha nada curvilíneo para se apresentar naquela categoria do ball. Então, todos vão embora e a Electra vai embora furiosíssima, né? E é engraçado porque Electra é uma mãe lendária, todos a veneram, todos, né, basicamente beijam o chão que ela pisa. Só que a Electra, ela não tem uma característica de mãezona que tá ali para poder consolar seus filhos, ser um ombro amigo. Era uma mãe completamente diferente da Blanca, que mesmo com seu amor de ferro, sempre apoia seus filhos, sempre tenta extrair o melhor deles em qualquer coisa que eles façam. Tipo o Damon, que gosta de dançar e ela incentiva o sonho dele, a gente vê uma Electra simplesmente preocupada com o próprio umbigo, sempre engana em suas filhas, que são muito maltratadas, humilhadas, e a Electra realmente não parece ser uma pessoa que se importa tanto com sua família, por mais que ela adore sempre ostentar nesse título de casa lendária mais premiada de todos os tempos. Na verdade, né, carismática. Tanto que no começo, quando a Candy falou que ia desfilar, né, ela deu um mega esporro nela. Mas aí do lado de fora que tem a outra parte que é legal, porque é ver que é a ex-irmã dela, né, no caso a Angel, que é de uma outra casa, se importa mais com ela do que a própria mãe se importar com ela. Só que aí ela meio que dá uma desandada no assunto, falando só do cara que ela tá saindo, né? E a Candy já é desbocada e fala: por que que eu tenho que saber disso? E a Angel acaba dando uma ideia que muitas trans, elas acabam recorrendo por ser um recurso mais fácil de conseguir, que é colocar o silicone industrial. Porque nesse momento em que a Candy e a Angel estão conversando, elas chegam nessa ideia de que elas precisam fazer algum tipo de alteração no corpo para elas se sentirem mais femininas, cada vez mais mulheres, digamos assim. A ferramenta que elas encontram é modificar o corpo, e essa modificação vem por meio do silicone para poder aumentar o peito, aumentar a bunda, e elas fazem essa insanidade, né, de recorrer ao silicone industrial. E é engraçado porque no primeiro momento, quando elas vão na primeira clínica, a gente acha a clínica estranha e percebe que é uma clínica clandestina. E a gente, tipo assim, muito inocente, achando que esse seria o fundo do poço, né? Porque elas conseguem ir numa clínica ainda mais tenebrosa mais pra frente. Sendo que essa primeira clínica a gente vê assim que já é um lugar tenebroso, só que a mulher alega ser uma clínica que usa um produto bom. Só que, na verdade, se você já tá indo na casa de uma pessoa para fazer isso, já não é um produto bom, né? Mas, pelo menos nessa primeira clínica, a gente percebe que há um certo cuidado, há uma certa estética, sim, que passe, pelo menos para as pessoas que estão ali, que há uma certa higiene, uma certa segurança no que está sendo feito, por mais clandestino que seja, e por mais que a gente duvide da procedência desses produtos. Mas a segunda clínica, terrível. Na primeira clínica tem um negócio engraçado que a mulher explica tudo normalmente, não fala nem de preço e tal. Mas teve uma coisa que eu dei risada, e aposto que a maioria deve ter dado risada, que ela comenta que depois dela fazer essa aplicação, os cuidados pós-aplicação, ela tem que aplicar uma super cola, tipo uma super bonder, para não ter o vazamento do silicone. Eu ri, mas é pesadíssimo, porque isso me lembra um episódio durante meu ensino médio. Não lembro agora porque exatamente, mas no colégio que eu estudava, uma professora, ou professor, realmente não lembro agora quem, passou um filme pra nós sobre pessoas marginalizadas mesmo, daqui de BH, se eu não me engano. Era estilo documentário, e aí mostrou uma mulher trans falando os procedimentos estéticos que ela havia passado na vida, e ela comentou sobre o silicone industrial e como ele matava as pessoas que colocavam, porque você coloca ele numa parte do corpo e esse silicone vai descendo, e conforme ele vai descendo pelo corpo, ele vai corroendo seus órgãos, seus tecidos. Então, assim, é uma coisa muito perigosa que coloca em risco a vida de quem está fazendo. E quando eu tava assistindo Pose, me lembrou exatamente desse documentário. Infelizmente, eu não sei o nome, não sei de que ano, mas é um documentário que eu gostaria de rever, porque foi algo que na época impactou muito comigo, e eu tava indo no meu processo de descobrimento. Tipo, não sabia quem eu era no mundo ainda, não tinha certeza sobre a minha sexualidade, e ver aquilo, não sei se a intenção dos professores era chocar mesmo, mas me deixou um pouco chocado e tipo, não quero isso pra minha vida. Mas assim, eu falo que não quero isso pra minha vida porque eu sou um homem cis, tô satisfeito com meu corpo e tudo mais, só que a gente não sabe, né, o que é ser uma pessoa trans e como é você se olhar no espelho e não tá satisfeito com o seu órgão genital, e você não está satisfeito com o tamanho do seu peito, com a forma da sua bunda, e querer mudar isso radicalmente, nem que pra isso seja preciso fazer procedimentos perigosos. Então, pra gente que tem o privilégio de ser uma pessoa cis, pode ser até meio fácil de ignorar o porquê de alguém querer fazer mudanças radicais no corpo. Mas como não somos pessoas trans, fica até complicado pra gente falar, né? Que ela não deve fazer isso, porque a gente não tá no corpo dela e não sabe o tipo de pressão que a mente dela faz nela. Porque a própria sociedade já cobra muito, só que a pessoa normalmente cobra-se, né, ainda mais. Então, pra mim, realmente, algo, além de ser delicado, é algo muito complexo, que tá além do meu entendimento, porque a gente não sofre disso, né? Nessa parte que a gente entende, ela vê, assim, certo desespero por ter essa aceitação, pras pessoas entenderem que ela é uma mulher, que tem curvas, essas coisas, só que a gente mesmo não tem como saber como que é, ou o que que se passa na cabeça de uma pessoa que tá passando por esse problema, sabe? A gente entende que recorre a esse tipo de meio, porque é caro pra você colocar silicone da forma toda correta. E esse é o jeito mais barato, mas só que assim, ninguém recomenda, só que vai depender da pessoa, né? Porque também é muito fácil criticar, mesmo a gente sabendo como faz mal você se submeter a esses procedimentos perigosos, mas a gente não tá na pele da pessoa, a gente não sabe o desespero que ela tá vivendo a ponto de chegar a isso. Porque a partir do momento que ela se olha no espelho e se sente satisfeita com o que está enxergando, com o que está vendo, para ela não importa as críticas, para ela não importa o perigo que ela colocou à própria saúde. Ela, estando bem com o que está vendo, acaba sendo o valor mais importante nessa troca aí. E enquanto isso, Damon vai seguindo o seu sonho de ser um grande dançarino, e na sua escola a professora Helena acaba comentando sobre o festival de primavera em que os alunos veteranos irão se apresentar, e Damon fica muito empolgado e quer se apresentar também. Só que a professora, tipo, deixa claro pra ele que não. Isso é uma cortesia dada somente aos alunos veteranos devido à experiência que eles têm, devido todo o tempo, né, que eles têm praticado pra se apresentar naquilo, e Damon era um novato, que por mais talentoso que ele fosse, ele ainda não estava preparado pra aquilo. Mas então ele pede essa oportunidade para a professora, e a professora acaba cedendo e permite que ele pelo menos participe do processo seletivo. Então o Damon fica empolgado, né, e vai embora, todo feliz, sorridente para casa. Mas aí que tá o problema, porque no dia que ele tem que passar no processo seletivo, o que que acontece? Fica doente, e pega uma febre pesadíssima. Nesse momento, né, que ele acaba ficando com febre, vomitando na aula, ele vai para casa, e é um momento que a Blanca, ela fica toda preocupada, né, porque na época, para você saber que a pessoa estava com o começo do HIV, ela ficava com febre, então automaticamente todo mundo que ficava com febre já fazia a pergunta: tem alguém próximo que pegou gripe? Ou tem alguém gripado na sua aula? Se ele falou que não sabia, automaticamente a Blanca já ia pensar, puta merda, né? Mas aí ela começa a querer fazer as perguntas, e o Damon, como ele tá doente, ele não quer responder, ele só responde que teve algumas relações com o Rick, e que uma delas, a camisinha saiu, na verdade. E mesmo sem a camisinha, eles continuaram o ato sexual, mas como são jovens e normalmente, né, adolescente não pensa muito na manhã, tá nem aí pras consequências que tá fazendo, não se importaram com o fato de estarem transando sem camisinha. E isso faz com que Blanca fique desesperada, pois ela não conhece o passado de Rick e não sabe quantos parceiros ele já teve na vida e se ele é um possível portador do HIV. Mas como o Damon está bem arrasado com a febre e não quer dar muita atenção pra Blanca, ele acaba virando, né, pro canto dele enquanto tá passando mal na cama, e a Blanca fica fica desesperada e sai do recinto. Mas a gente percebe aí que a preocupação da Blanca vai além de ser uma simples febre, que o que Damon pode estar sentindo é um dos primeiros sintomas do HIV. E isso acaba se tornando evidente quando a Angel vai ajudar o Damon a se alimentar, e eles conversam, né, sobre o bate-papo que o Damon teve anteriormente com a Blanca, e ele fica tipo, por que ela ficou mexendo de perguntas sobre sexo? O que isso tem a ver? Aí ela explica sobre a preocupação da Blanca de o Damon estar passando pela soroconversão, pois um dos primeiros sintomas que se manifesta numa pessoa que contrai HIV é que ela está super bem de saúde e do nada pega uma gripe forte, que resulta também numa febre que deixa a pessoa debilitada. E como nos anos 80 HIV era uma coisa muito nova, não tinha nem remédio para poder tratar, e os que tinham no início eram muito nocivos às pessoas doentes, então acaba que a doença se alastrou muito e as pessoas ainda estavam com medo assim de contrair. E nesse momento que o Damon aparenta estar com algum tipo de doença forte que ninguém ainda identificou o que era, essa preocupação da Blanca e acaba, né, também resvalando na Angel é algo entendível, porque é aquilo, né? Ninguém espera contrair uma doença séria como essa, mas depois contrair também, o jeito é tentar resolver o problema da melhor forma possível. Aí um pouco mais pra frente, no episódio, a Blanca, ela tem uma conversa com o Preytel, falando que o Damon tá mal, que ela desconfia do que seja, e o Preytel acaba revelando que ele parou de fazer os exames, ele meio que já sabia que não ia ter nada de diferente, só que teve um momento que ele resolveu parar e falar, ah, então vamos todo mundo fazer o exame pra ver, pra já tirar essa dúvida da nossa cabeça. Mas só que nem se ele também tava contando a história daquela época que não existia essas coisas, que as pessoas saíam, se divertiam, não tinha essa preocupação. A linha de tempo de Pose é a partir de 1982. E a epidemia da AIDS, se eu não me engano, estourou nesse período. E Preytel já é um senhor de idade, assim, não um idoso, mas é uma pessoa já vivida. Então, ele pegou esse período anterior à epidemia da AIDS, que era um período em que os homens gays se divertiam muito e transavam muito, sem pensar nas consequências. Afinal, não tinha doenças tão sérias assim que os deixassem preocupados com o que estavam fazendo. Contudo, a gente, né, já sabe da história um pouco do Preytel, de que ele tem um namorado que tem HIV e que está muito ruim no hospital, e que ele também conta um pouco dessa história dele, de que perdeu muitas pessoas pro HIV. Então a gente percebe que o Preytel já viveu esses dois momentos. O da libertinagem sem freios, afinal de contas não existia essa doença devastadora, e as consequências, né, depois que essa doença estourou, que muitas pessoas foram morrendo, especialmente pessoas do círculo de Preytel. E Blanca deixa claro pro Preytel que ele precisa ir atrás desse seu status a respeito do HIV, porque é uma doença que eles precisam tomar cuidado. Não dá pra você simplesmente ignorar e parar de fazer os exames se você vive entre o grupo de risco, e para de se preocupar com a sua saúde, porque você acredita que em algum momento você vai pegar a doença, e a partir do momento que você pegá-la, você, tipo, desiste da vida, e não é bem isso. Então é bacana ver que os dois estão, tipo, no embate ali, né? Porque a Blanca sabe que tem a doença, mas ela não desistiu da vida. Ela tem a doença que, na verdade, foi a válvula motora que fez a Blanca mudar suas perspectivas de vidas, abrir uma casa, adotar crianças, enfim. Enquanto para uns, ter a doença virou uma sentença de morte, pra Blanca virou, na verdade, uma sentença de vida, né? Na verdade, isso que era também, né, o legal de ver na série, porque muitas pessoas, quando viam o resultado, falavam que já tinham, elas meio que já desistiam, porque naquela época ninguém queria, assim, o governo, as organizações, ninguém praticamente queria saber, ninguém falava sobre isso, ninguém ia pesquisar a fundo pra saber o que era, como é hoje em dia, que já tem vários remédios que ajudam a parar mais. E saindo um pouco da casa evangelista, a gente finalmente conhece o Sugar Daddy da Electra, né? O seu amante, que mantém todas as regalias da vida da Electra, que façam com que ela possa ter roupas caras, frequentar os bons restaurantes, enfim, ter essa vida de madame que ela tem. E aí, então, somos apresentados ao Dick. Pelo que a gente percebe, é um homem de negócios muito rico, que vive viajando, e sempre que ele está em Nova York, ele faz questão de passar um tempo com a sua mulher, que no caso é Electra. Na verdade, ele já tem uma relação já de praticamente de casados, né? Porque já faz mais de 10 anos que eles se conhecem e ainda estão do mesmo jeito. Mas é aquele negócio, né? Encontro só de negócios. Então ele só vai lá, faz o que ele tem que fazer com ela, pergunta se ela tá precisando de alguma coisa, além de dar a quantia necessária que ela já havia estabelecido com ele, e depois cada um vai pro seu lado. E depois que a gente vê, né, essa relação meio que de contrato entre a Electra e o Dick, a Electra revela pro Dick de que ela quer fazer a cirurgia de redesignação sexual, pois ela reconhece que já tem 40 anos e que ela precisa ter isso na sua vida, porque ela entende que o Dick em algum momento vai jogar ela fora, pois vai arrumar outra amante mais nova do que ela. E aí, ela precisa dessa cirurgia, porque seria como se fosse a garantia de que ela teria um futuro bom. Porque é aquilo, né? Por mais que ela tenha toda essa ilusão de ser mulher, infelizmente, ter um pênis entre as pernas ainda fecha portas pra ela, por mais que ela passe por mulher. Então, na concepção de Electra, ela precisa de fazer a redesignação sexual para ela ter essa garantia de que continuará tendo uma vida bacana, mesmo que o Dick a largue. E o Dick não aceita isso. Primeiro joga na cara dela que seria uma traição ao que eles construíram juntos, porque ele encontrou ela na sarjeta e deu toda essa vida glamourosa pra ela, e joga na cara da Electra que tudo que ela tem ela deve a ele, e que se ela fizer a cirurgia seria uma traição, pois ele gosta dela como ela é, incluindo por esse detalhe. E a Electra fica arrasada, e a Electra não curte esses comentários do Dick, só que ele é enfático, né? Se você fizer a cirurgia, eu te largo. Não faço mais questão de você na minha vida. Então, já que o objetivo aí é atender aos seus luxos, manter essa vida de glamour que ela tem, então ela acaba cedendo. E aí, quando eles estão de volta lá no ball, a Electra fala com suas filhas que não, gente. Passou, tava só louca. Foi um momento meio de devaneio. Na verdade, eu tô muito feliz com o meu corpo. Eu sou assim, eu sou maravilhosa e perfeita como sou. Então, vamos desfilar. E antes de Electra entrar no palco pra fazer o desfile da categoria que ela iria concorrer, a Candy aparece cheia de enchimento no corpo e diz que vai desfilar mais uma vez na categoria de mulheres curvilíneas. E aí, antes da Candy entrar, ela e Electra têm uma discussão assim, pesadíssima, pois Electra fala que ela tá ridícula com aquele tanto de enchimento, que ela não vai enganar ninguém com aquele corpo, então que ela deve ficar quieta no canto e não passar vergonha mais uma vez pro nome da House of Abundance. A Candy fica revoltada e xinga Electra, e quase boa na Electra, falando que a Electra não presta e tudo mais, e ela acaba se demitindo da House of Abundance. E, mesmo assim, vai para o desfile. E, mais uma vez, ela é super gongada. Praetel deixa claro que, nesse desfile, as mulheres que estão desfilando têm que ter um corpo curvilíneo real, nada de enchimento, nada de ilusão, tem que ser real. E, enquanto ela tá lá desfilando, todo mundo zoa ela. Não é tipo só o Praetel, mas a própria plateia. E isso faz com que a Candy fique mais nervosa ainda. E ela quer, tipo, avançar em uma das concorrentes, né? Ela, tipo, ameaça bater na concorrente. Mas aí, eles a contêm. E depois que o Praetel gonga, e muito a Candy, ela tenta avançar no próprio Praetel, xinga ele e tudo mais, e por fim ela acaba sendo expulsa do ball e sai de lá revoltadíssima. E antes de sair, ela tira o enchimento do peito e joga na cara do Praetel, que facilmente desvia. Aí depois, né, dela jogar praticamente o enchimento no Praetel, nesse momento que ela volta e começa a falar pra Electra que ela não quer mais ficar com ela porque ela não dá o devido valor a ela e tudo, e que depois ela vai acabar provando que ela pode ganhar a categoria. E eu fiquei bem triste com toda essa situação da Candy, porque o ball é pra ser o espaço, o lugar, o ambiente em que as pessoas que estão ali participando se sentem bem-vindas, né? É o lugar que elas podem se expressar da melhor forma possível, mas essa aceitação não estava acontecendo pra Candy. Ela queria ser reconhecida como uma mulher de corpão, cheia de curvas, cheia de forma, só que eles não deram esse reconhecimento pra ela, e isso deixou ela muito arrasada. E isso meio que também fez me ver o que a gente já conhece um pouco da comunidade LGBT, né? Que no mais acolhedor lugar que você está, você ainda pode sofrer algum tipo de opressão. Infelizmente, foi o que aconteceu com a Candy. Ela quer ser reconhecida como uma mulher com corpo curvilíneo, ela quer poder desfilar aí suas curvas, mas as pessoas que deveriam incentivá-la nesse sentido estão ali sempre podando os seus desejos, sempre meio que cortando as suas asas. Isso me deixa um pouco triste, porque a gente vê que mesmo no ball, que era pra ser um lugar hiper mega receptivo, não é assim com todas. E quando a Candy acaba rompendo com a casa da Electra, pra mim, acaba sendo realmente uma consequência de tudo que a Electra fez e faz com suas filhas e filhos, sempre os rejeitando, sempre os maltratando, e ainda culminou, né, com esse rompimento devido a tudo que aconteceu até então com a Candy sendo humilhada várias noites seguidas por não estar na categoria no qual ela sonha participar. Isso daí também é legal da série mostrar, pra ver que nem tudo é as minhas maravilhas, porque em todo lugar sempre vai ter algum tipo de discriminação. E pra mostrar pro público de uma visão de pessoas da comunidade LGBT, isso daí é bem legal, mas só que isso é só uma parte do que acontece com as pessoas trans, né? Porque como o foco é mais pras pessoas trans, negras, latinas, e ainda mais naquela época, então não é tão pesado igual hoje em dia, na minha opinião. Mas eu também acho que a série ali em si, o foco dela é a realidade dos balls e a realidade das famílias. A única vez que a gente tem um deslumbre de como é o mundo fora desse recorte de balls e famílias LGBTs é quando a gente vai pro lado do Stan. E sua esposa, e sua família tradicional, branca, cis, heterossexual, enfim. Ali a gente vê como é uma família tradicional fora desse círculo LGBT. Mas como o foco da série não é mostrar de forma mais profunda o preconceito em que as pessoas LGBT sofrem no mundo em si, aí não tem como, né? Tipo, a gente pontuar um pouco sobre o preconceito que elas sofriam nesse período. Mas se a série voltasse mais pra isso, nossa, aí ia ser drama atrás de drama, porque a gente sabe, né, que fora dos balls, a realidade das pessoas LGBTs é muito pesada, é muito triste. E na verdade, na série, a gente chega a ter um deslumbre disso, né, quando o Damon é expulso de casa e acaba dormindo na praça. E também na própria série, nos episódios que vão vir mais pra frente, a gente vai ver esse tipo de reação da sociedade contra esses personagens LGBTs que a gente tanto aprendeu a gostar e que sofrem algum tipo de preconceito conceito fora desses ambientes seguros em que eles vivem. Mas aí, voltando pro ball, finalmente, né, a gente tem mais uma passarela pra Electra desfilar. E essa passarela é a melhor realidade feminina. E a gente, como sempre, achando que a Electra ia vencer e arrasar na categoria. E ela, até então, está prestes a vencer e arrasar. Só que, de repente, uma surpresa. Adentra no recinto a maravilhosa Afrodite. Que até então a gente não sabia e não tinha visto quem era. Ela é uma trans que ela tinha ido pra Bangkok fazer a cirurgia de redesignação e acabou voltando pra competir nos balls. Aí, nesse momento, ela acaba levando a premiação da noite e a Electra, como cortesia, ela pede pra sair pra jantar com ela pra ela conversar e questionar como que foi todo esse processo que ela fez. Aí, lá no restaurante onde elas estão, a Electra começa a falar que ela ainda não se ver 100% completa, porque toda vez que ela se olha no espelho, ela tem que olhar para essa parte do corpo que ela não gosta e ela ainda também tem que ficar cuidando. Em um outro trecho também que passou com ela e o Dick, a gente também vê como que os homens, eles gostam de ficar com a mulher trans, sabendo que ela tem o pênis, e meio que como se estivesse ainda pegando uma mulher, sabe? Como se fosse um segredo. Isso tem muito a ver com a fragilidade da heterossexualidade, né? Porque se o cara tá pegando uma mulher trans que ninguém desconfia sobre a sua transexualidade, então o cara continua mantendo seu status de hétero intocável. Mas esse cara tem seus desejos sexuais, seus fetiches, que dentre eles está ter prazer com o pênis que não é o dele. Então, no caso do Dick mesmo, né? Na conversa com a Electra, ele fala que gosta de chupá-la, e a Electra diz que não gosta disso, que ela não se sente bem com isso, que quando ele tá usando o pênis dela, isso a deixa incomodada, isso a deixa revoltada, porque essa é a parte do corpo dela que a mais incomoda. Na verdade, tipo, é a única parte do corpo dela que não a deixa 100% satisfeita com o corpo. Então, esse tipo de atitude do Dick simplesmente é um reflexo do que a gente vê muito na sociedade nossa atual ainda. Quantos homens aí que saem com travestis para poder serem passivos com elas, mas que na presença de amigos e de sua família sempre fica pagando de macho alfa, que vive criticando pessoas LGBTs, mas que leva essa vida escondida, essa vida secreta em que ele se permite viver essas fantasias sexuais em que ele tem prazer fazendo sexo com alguém que tem pênis. Então, assim, eu achei muito emblemático a presença do Dick na série, especialmente pelo que ele fala com a Electra, de que se a Electra fazer a operação, ele vai perder todo o interesse por ela. Então, meio que ele resume a Electra ao órgão genital dela. Isso é muito triste. Você pensar que eles tinham uma relação de 10 anos ser reduzida somente ao fato da Electra ter um pênis. É foda. Então, ela ficar chateada e na presença da Afrodite, ela mostrar toda essa vulnerabilidade que a gente não viu até então, porque até esse momento na série, a gente vê a Electra sempre como essa pessoa imponente, grandiosa, que pisa nos outros sem pensar duas vezes. E aí, quando ela tá com a Afrodite, alguém que até então parecia completamente desconhecido na série, mas que é a pessoa com que a Electra tem o momento mais íntimo, mais real, mais vulnerável, dá pra ver como pra ela é importante essa cirurgia. E a gente pode até mesmo pensar que o fato de não ter a cirurgia feita é responsável também pela essa dureza com que a Electra enfrenta o mundo, sempre desprezando os outros. Porque ela não tá 100% feliz consigo, não tá 100% satisfeita com a pessoa que ela é ainda. Então, a Electra acaba descontando suas frustrações nas pessoas e no mundo ao seu redor. E no fim das contas, eu acho até também emblemático toda essa dor da Electra com o seu corpo que não é completamente da forma que ela queria, e ela sofrer por isso, mas não aceitar o sonho da Candy em ser vista como uma mulher curvilínea. Ao mesmo tempo, né, então, que a Electra sofre com o corpo que tem, ela não reconhece, não aceita a dor da da Candy pelo corpo que a Candy não tem também. Porque a Candy quer ter esse sonho, né, de ter um corpo volumoso, cheio de curvas e formas, mas ela não tem empatia de ninguém, especialmente da sua mãe drag, no caso, Electra. Então eu acho muito bacana esses paradigmas que a série traz. É muito fácil a gente reconhecer a própria dor e não perceber que o outro tá sofrendo do mesmo e que a gente poderia se apoiar e se ajudar, né? Eu acho muito louco e por isso que eu acho que é uma série que vai muito além dessa questão dos balls. Como eu disse há uns podcasts atrás, o ball é só o plano de fundo. O que a gente tá vendo ali é a história de pessoas LGBTs vivendo num mundo em que rejeita LGBTs, vivendo em um mundo em que LGBT não é aceitável, não é a norma, mas que as pessoas vão ter que aprender a conviver com a gente, porque a gente não vai sair daqui e a gente vai continuar existindo sim. Depois desse momento, volta a passar a cena com o Damon no quarto doente e o Rick, dessa vez, ajudando o Damon a comer. Aí é nesse momento que o Damon começa a questionar o Rick, perguntando pra ele se ele já fez o exame, se ele sabia que tinha, se ele já ficou desse jeito. E nesse momento de conversa que tá os dois conversando e discutindo, a Blanca tá do lado de fora ouvindo toda a conversa. Porque o Damon, ele questiona pra saber quantas pessoas o Rick acabou ficando. E o Rick meio que salta, tipo, ah, eu não sei, umas 50. E isso acaba deixando o Damon mais preocupado ainda, porque o Damon até então era virgem, ele perdeu a virgindade ali com ele. Aí vem aquele meio que mito, né, que antigamente rolava, que era assim, ah, você só pega o HIV se você for o passivo, e o Rick fala que ele não foi o passivo tantas vezes. Só que isso é independente de você ser ativo, passivo, qualquer pessoa pode pegar. Você também já se questionou isso na escola, tudo, mas jovem, quando tá na época de escola que tá aprendendo sobre essas coisas, por mais que seja errado, escuta as pessoas falando sobre isso. Eu não sei hoje em dia se é desse jeito, mas antigamente até rolava um boato de que se você fizesse na água essas coisas, não pegaria, o que é totalmente nada a ver. O problema normalmente é a falta de informação, né? Claro que no início da epidemia da AIDS, tudo era novidade. Então muita coisa acabou se propagando como verdade, mas não passava de mito. Porque as pessoas estavam descobrindo como que se propagava essa doença, como que se evitava essa doença, enfim. Então muita coisa era mito, só que a falta de informação faz com que esses mitos perdurem e se mantenham relevantes por muito tempo. E eu acredito que é isso que rola até hoje, por exemplo. Muito do mito envolvendo transmissão do HIV é pela falta de informação. As pessoas não param pra pesquisar, as pessoas se sentem também invencíveis, né? Se sentem, no caso, imunes a pegar a doença, então acaba reproduzindo desinformações, porque se eu sou imune à doença, qualquer coisa que eu falar é indiferente porque eu tô salvo. Então, acho que essa ideia, né, que a série sempre fica batendo, esses mitos envolvendo AIDS, é algo bem bacana, porque a gente vai vendo como a gente é desinformado e como se deixava cair nesses mitos que mais atrapalham que ajudam. E no caso que o Ru até já havia falado no início, que foi desse bate-papo da Blanca com o Pray Tell, a respeito de estar preocupada com a situação da sorologia dos seus filhos, eu acho bacana que nesse bate-papo do Pray Tell com a Blanca, ele fala, né, que ninguém se importa com os LGBTs. O povo não tá nem aí pra gente estar pegando HIV, porque é como se fosse uma justiça divina. E ele é bem enfático na frase dele quando ele diz, né? Eles nos querem mortos, porque a sociedade não aceita e tem uma doença aí que tá dizimando os LGBTs, então assim, viva. Deixa a doença fazer seu serviço e a gente segue feliz aí, tendo a sociedade limpa da escória. Então, acaba que o Pray Tell convida os filhos de Blanca pra poderem jantar, e nesse jantar ele dá um ultimato pra galera. Nós vamos fazer o teste de HIV, e eu não aceito não como resposta. É nesse momento que o Little Papi, ele comenta que ele também precisa fazer. Aí todo mundo fica assim, ué, mas você não tá andando na rua, você não tá fazendo programa. Aí ele menciona que ele gosta de menina. Mas só que pra viver antigamente, ele ter conseguido dinheiro, ele tinha que aceitar programa, sair com homens. Então ele falava que chupava, acabava cedendo pras homens, pras meninas. Aí é nesse momento meio que deixa entender que ele é bissexual. Só que isso não é muito bem falado no episódio, ou tanto assim na série. Eles não exploram a sexualidade do Lil Papi profundamente, igual o dos outros personagens. Eu acho até engraçado, porque quando o Lil Papi fala sobre isso, eles ficam surpresos quando o Lil Papi fala que também quer fazer o exame. Já vem aquela lenda, né, também, de que só homens gays pegavam HIV. E aí eles se assustam com o Lil Papi, e o Lil Papi acaba falando que não, já me relacionei com homens. É aquela velha história, né, tipo, enquanto você tá transando com mulher, seja feliz, você não vai pegar doença nenhuma. Mas transou com outro homem, aí que tá o problema. E aí vem aquela coisa do mito mesmo, né, porque hoje em dia, por exemplo, não existe isso mais de grupo de risco. Todos estão sob o risco. Seja a pessoa hétero, hétero, homossexual, seja ela jovem, seja ela na meia-idade, seja ela já idosa, todos correm o risco de contraírem a doença. E embora a série retrate os anos 80, eu espero que em algum momento ela aborde essa questão de que eventualmente todos são grupo de risco, porque algumas pessoas adoram, né, distorcer fatos, realidades, e para que essa galera intolerante que vive perseguindo LGBTs usem a série como desculpa pra poder falar, tá vendo? Os gays continuam aí transmitindo HIV. Então é bacana que eles em algum momento talvez reforcem essa ideia de que não existe mais isso de grupo de risco. Todos estão aí sob o mesmo perigo de contrair a doença. E aí a gente volta pra saga da Candy e da Angel indo atrás de uma outra clínica de silicone. Se a gente achou que a primeira clínica já era um pouco suspeita demais, quando a gente chega nessa segunda clínica, a gente percebe que a primeira simplesmente era um hospital de primeiro mundo. Porque a segunda clínica, aí sim eu tive medo. Primeiro que a doutora, né, e digo doutora entre aspas, parecia uma versão feminina do Ken humano. A hora que eu vi aquela doutora, eu fiquei com medo. Falei, gente, que é isso aí? Que pessoa que é essa? Porque dá pra perceber que ela utilizava em si todos os métodos proibidos e legais de medicina estética que ela havia desenvolvido com o tempo. E quando eu falo que ela havia desenvolvido, é porque literalmente ela desenvolveu. Porque quando a Candy e a Angel estão lá questionando essa doutora acerca dos métodos de injeção, de silicone e tudo mais, ela mesmo diz, não, eu tenho um fornecedor bom, mas também eu mesmo faço a receita. Tipo, eu coloco alguns ingredientes aí que é tipo a minha marca. Eu fiquei com muito medo. Falei, gente, se o silicone que ela arruma já não deve ter uma boa procedência, o que ela faz de especial ainda nesse produto que ela usa? Então, assim, a gente só percebe que as pessoas em busca de um corpo ideal, de um corpo perfeito, fazem loucuras e submetem a coisas insanas. Tanto que até em Drag Race já mencionaram isso na quarta temporada, né? A Shed, ela menciona que esses meios, assim, é uma coisa que ela nunca, jamais indicaria a outra pessoa. E quando a gente pensa nesses procedimentos ilegais que são perigosos para a saúde, quando a Angel e a Candy visitam a primeira clínica de estética, a médica, né, a doutora que vai atendê-las, comenta que quando ela for fazer a injeção, elas precisam ficar completamente estáticas, elas não podem mexer, porque se aquele produto cai no sangue das pacientes, as consequências são pesadas. É nesse momento meio que entra a comédia, né? A personagem Angel, ela consegue ser assim um pouco cômica, porque ela é uma personagem ingênua. Ela meio que fala as coisas, mas só que sem malícia, sem pensar muito, sabe? Aí tem um momento que ela lembra, fala pra quem já sabe, fulana, ela não tem bronquite, ela não fala daquele jeito por causa da bronquite, que é dando a entender que esse produto acabou afetando a respiração dela, então ela acaba respirando bem pesado, que é um dos problemas que elas podem enfrentar se elas não ficarem quietas, não fizerem aquilo de acordo com a pessoa que tá aplicando. E quando elas estão na primeira clínica e elas recebem essa instrução, a gente acha que essa instrução seria o máximo dos absurdos. E aí, quando elas estão na segunda clínica, o Ken humano vira pra elas e fala, tipo, vocês têm que ficar estáticas, porque se eu errar a mão aqui, vocês vão ficar com bolhas no corpo. Tipo, além das pacientes terem que ficar muito quietas, elas ainda teriam que ficar moldando o silicone no corpo delas pra que eles ficassem no formato que elas queriam, porque senão ia ficar todo deformado. E eu confesso que eu já vi, na época que eu frequentava boate, né, com mais frequência, mulheres trans na pista de dança com silicones aparentemente industrial, porque o formato do corpo delas era meio deformado. Eu cheguei a ver uma mulher trans certa vez que ela tinha praticamente um grande seio, porque ela colocou tanto silicone no peito que ele meio que juntou na parte central. Então, só tinha uma linhazinha que passava assim entre, no meio assim do peito dela, que dividia o peito direito do peito esquerdo. E eu vi aquilo e fiquei assim tão chocado e pensando, por que uma pessoa faz isso? Mas até então eu não tinha a cabeça, né, que eu tenho hoje. E eu entendo que, tipo, ela fez aquilo porque era a opção que ela tinha, infelizmente. E quando a Candy e a Angel vão nessa segunda clínica, é exatamente por isso, porque na primeira clínica, a responsável lá pelos procedimentos falou que cobraria $1,000. E as nossas participantes de balls aí, elas não tinham esse dinheiro. Então elas acabam declinando e indo na segunda opção, que era mais barata, mas certamente muito mais perigosa. Já nessa clínica, a Angel fala que não vai fazer por enquanto. Ela vai primeiro ver como que fica na Candy e depois, se ficar bom, ela acaba voltando para fazer o procedimento nela. Aí a Candy, ela vai pro ball, se arruma para desfilar novamente na categoria de corpos curvilíneos de realidade. Nesse momento, o Preytel, ele já reparou, né? Porque ele falou que eu ouvi alguém dizendo que você foi e comprou esse corpo. Aí ela acaba tendo aquele momento de glória, que ela recebe uma das notas mais altas. Só que antes mesmo disso, ela e a Angel já estavam conversando e ela estava reclamando que estava muito quente, estava muito calor. Mesmo com uma parte da roupa dela aberta, ela estava sentindo muito calor e a Angel estava meio que assim, nossa, como assim? E no momento que ela tá lá recebendo os aplausos de que ela venceu e tudo, ela acaba passando mal e a Electra acaba acolhendo ela de novo na casa dela e a gente vê que ela também já está com a febre alta. E é triste, né, porque a Candy, ela chegou a fazer esse ato desesperado de colocar silicone industrial no corpo porque ela não tinha validação de ninguém, seja da sua família, seja da sua mãe, seja do próprio Ball. Então ela apelou pro desespero, mas foi isso. Ela não teve nem seu momento de glória para poder curtir sua vitória e seu corpo acabou cedendo aos produtos ruins que ela acabou injetando no corpo. E isso me deixou muito triste por ela no geral, porque é aquilo, né? Você faz loucuras para chegar a conquistar um sonho e depois que essa loucura está feita e o sonho está perto, você fica pensando, valeu a pena, né? Ter feito tudo isso, ter colocado minha saúde em risco, ter colocado minha vida em risco. E quando a Electra tem mais esse momento humano, que é mais uma coisa rara até então na série, de acolher a Candy e falar com ela que, tipo, se você queria fazer um procedimento, viesse a mim, que eu te indicaria a pessoa adequada pra isso. E a Candy joga na cara dela, tipo, você nunca me ajudou, como é que você me ajuda agora? Você nunca se importou comigo? Então é aquilo, não adianta também a Electra chegar depois que o desastre foi feito, se em nenhum momento também ela deu oportunidade para as filhas chegarem e pedirem socorro, pedirem ajuda no que quer que fosse. Porque uma mãe tá aí pra isso. Quando a Blanca tá ali o tempo todo cobrando do Damon que continue nas aulas, assim, pedindo que o Damon participe dos balls, porque ela quer que ele se dedique às aulas de dança, ela tá mostrando que ela se importa com o menino e vai fazer de tudo para que o sonho dele se realize. Já a Electra não. Ela simplesmente se preocupa com o próprio umbigo, simplesmente se fecha na sua realidade de que ela precisa de dinheiro para fazer sua redesignação sexual, enquanto suas filhas estão aí passando por outros tipos de dramas em que ela se mantém distante, se mantém ausente. Então, quando a Candy não aceita esse apoio da Electra, é simplesmente consequência da forma que a Electra tem tratado seus filhos. E eu fiquei com pena da Candy, coitada, porque a gente via que pra ela era muito importante ter esse prêmio, porque seria a validação de que ela finalmente, né, tem um corpo curvilíneo com o qual sonhou bastante. Mas, mesmo que o troféu seja dela, ela não sentiu tanto esse gosto da vitória. Porque em um desses momentos em que ela tá lá no sofá tomando a sopa que a Electra preparou pra ela, a gente vê que o corpo dela já tem algumas certas deformações devido ao silicone que ela aplicou. E uma das coisas que mais ficou marcantes pra mim nesse diálogo da Candy com a Electra foi quando a Candy falou com ela: eu odeio o que eu vejo no espelho. E infelizmente, esse acaba sendo um dos sentimentos recorrentes entre as pessoas trans que estão indo nesse processo de transição e não ter o corpo como elas sonham, porque infelizmente a nossa sociedade, ela exige rótulos, ela exige padrões, comportamentos, e para uma pessoa trans ser reconhecida com a identidade que ela deseja, ela acaba tendo que passar por muitos procedimentos para poder ter esse corpo idealizado socialmente. Então, quando a Candy diz que odeia o que ela vê no espelho, é tipo um grito que ecoa entre muitas pessoas trans, e não só pessoas trans, até mesmo nós gays, que acabamos entrando nessa neura de ter o corpo sarado, perfeito, porque a gente também adora, né, usar as pessoas trans como bengala, de falar que, ah, pessoas trans não estão satisfeitas com o corpo, por isso elas fazem isso, aquilo, outro. Mas a gente vive numa sociedade tão carregada de padrões, tão carregada de belezas a serem seguidas, que muitas pessoas não estão satisfeitas com o próprio corpo. E especialmente as mulheres também têm essa coisa de estar sempre magra, bundão, peitão. E as pessoas trans têm essa questão, né, de ter identidade validada. E também eu vejo muito isso entre os homens gays, sempre serem sarados, magros. Então, assim, a insatisfação com o corpo é uma doença social que deveria ser estudada de forma mais profunda aí, porque eu acredito que esse é um dos males do nosso novo século. A gente busca um ideal corporal e acaba fazendo muita loucura pra atingi-lo. Depois desse momento que a Candy tem com a Electra, pula pra cena da Angel tentando ter, né, uma relação com o Stan, que nesse momento é quando ele perde o tesão na hora. Ele acaba querendo colocar a culpa no Whiskey, mas a Angel acaba já soltando as verdades, falando que esse tipo de coisa já aconteceu com caras iguais a ele. E ela acaba jogando as frustrações dela que ela tem com o corpo dela nesse assunto, falando que, no caso, os homens como ele, gostam daquelas mulheres que tem aqueles quadris largos, essas coisas, e ela até acaba perguntando pra ele se a mulher dele tinha. Aí eles acabam entrando numa grande briga, que ela resolve não querer ter mais nada com ele devido a isso, devido a ela não ter esse corpo. Mas o Stan acaba revelando algo mais sério, que mexe ainda mais com a Angel, porque ela perguntou o que que ele via nela, então. De fato, o que que ele queria com ela. Ela até comenta, né, que percebia como ele gostava de brincar com o pênis dela, e ele dizia que fazia aquilo só porque ela gostava, mas ela fala que não, que ela não gosta do pênis dela, que por ela não teria ele. E aí ele fica sem graça e ela fica pressionando até ele assumir que quando criança acabou entrando na seção proibida de revistas de conteúdo adulto de uma loja, e lá ele achou essa revista que tinha travestis, e ele disse que viu uma travesti com pênis ereto e ficou excitado. Então a Angel fica revoltada e diz que não aceita ser um experimento para o Stan, e por fim acaba falando, né, que ela iria mudar o corpo e tal, já que ele não estava satisfeito com o corpo dela. E aí a gente vê na história do Stan com a Angel a mesma história do Dick com a Electra, porque por mais que o Stan diga, né, amar a Angel pela mulher que ela é, mas a gente também nesse momento percebe que ele gostava de estar com a Angel por conta do pênis dela. E é a mesma coisa a Electra com o Dick, que o Dick deixou claro que estava com a Electra até então por conta dela ter um pênis, e as coisas que eles faziam era uma forma dele se sentir muito poderoso, porque ele fazia algo proibido que ninguém fazia ideia. Proibido na ideia social que eles tinham até então. Eu acho que foi bacana nesse episódio em si a gente ver esses dois momentos. O início de uma relação, que é o Stan e a Angel, e o fim dessa relação, que é a Electra com o Dick. Quando a série trata de um assunto, ela tenta estender esse assunto nos diversos personagens que a série tem. Mas saindo um pouco já dessa cena, que ela já não aceita mais ficar com o Stan devido a isso, que ele acabou revelando que a vê como um fetiche, pula pra cena dos meninos recebendo a notícia de se eles têm ou não HIV. O Damon já tá na sala esperando bem impaciente, e a moça entra e acaba dando a notícia pra ele falando que ele não tem nada, que ele podia ficar tranquilo. Nos exames não deram alteração alguma. Aí ele acaba comemorando, sai da sala, chama o Little Pap, que também dá a mesma notícia pra ele, que ele não tem nada. Aí chega o momento do Rick, que ela também chama. Aí nesse momento meio que me intrigou um pouco, porque nos outros momentos não passou nada, só passou ela dando a notícia e ambos saíram felizes da sala sem carregar nada. Nesse momento é o momento que ela acaba dando folhetos pro Rick, dando bastante camisinha, falando pra ele se cuidar mais, porque com certeza ele deve ter contado a história do que ele deve ter passado pra ela dar esses tipos de panfletos, essas coisas. Eu não sei naquela época, mas hoje você passa por alguma situação, explica, faz exames, eles acabam dando as orientações, você também sai com bastante coisa de lá pra você se prevenir melhor. Que eu acho que foi esse caso que aconteceu, dele ter explicado alguma coisa antes, só que não mostrou na série. E por último, quem é chamado é o Preytel, que é nesse momento é o momento mais delicado, que a moça chega, fala que acabou encontrando anticorpos, e ele não querendo aceitar, pedindo pra refazerem o exame de novo, ela explica que refizeram 3 vezes e deu o mesmo resultado. E ele fica assim, bem desacreditado, porque não imaginava que fosse acontecer com ele desse jeito. E ele também tinha que estar forte pra dar essa notícia pros meninos, e pra sair dali também alegre. Só que aí ele resolveu mentir pros meninos que estavam acompanhando, falando que ele não tinha nada, e na verdade não era. Essa é uma situação muito delicada, ainda mais se a gente pensa na realidade dos anos 80, no auge da epidemia da AIDS. Se uma pessoa revela que ela é soro positivo para HIV, é como se ela simplesmente estivesse andando com um atestado de morte. Então, as pessoas podem tratá-la diferente e pode até mesmo temer serem infectadas em algum tipo de interação. E uma coisa que eu tenho percebido até então é que o Preytel, ele é como se fosse o pai da casa evangelista, né? Enquanto de um lado a gente tem a Blanca como mãe, do outro lado a gente tem o Preytel como pai. Então ele é um exemplo para os meninos. Ele também é uma base para essa família. Então se ele aparecesse ali abatido, debilitado, isso impactaria no ânimo, no espírito dos garotos. Então eu entendi muito bem ele ter se mantido calado sobre a sua soropositividade para manter a sua família ali unida e focada nas suas coisas da vida. Mas mexeu muito comigo saber que o Preytel tem HIV, porque até então ele se mostrou uma pessoa imponente na série, aquele grande apresentador que dá vida aos balls. E aí quando a gente percebe que o Preytel, ele é humano como a gente, que ele também é vulnerável, isso realmente faz a gente pensar um pouco na vida, né? Que não importa. Todos estão aí aptos a sofrerem qualquer coisa, seja pegar uma doença, seja sofrer um acidente, ou seja, ninguém imune a nada. Também é uma coisa, né, bem pessoal. Você revelar pra uma outra pessoa, ainda mais naquela época, você falar como se você estivesse tranquilo, né? Não que seja uma coisa tranquila contar hoje em dia, mas naquela época era mais desesperador, porque não tinha uma saída depois que você já era diagnosticado. Por isso que o Preitel, depois conversando com a Blanca, ele enfatiza que ele tá com a sentença de morte definida e que é uma questão de tempo dele não estar mais ali presente. Isso era o que eles acreditavam, essa era a realidade da época, né? Não tem tratamento, então agora a gente só tá mesmo na contagem regressiva pra saber até quando vamos viver. Isso é muito triste e eu só fico imaginando como deve ter sido a dor das pessoas que viveram essa época e perderam seus entes queridos pra essa doença devastadora. É muito, muito foda. Mas pelo menos esse quarto episódio terminou feliz, com o Damon se apresentando no Festival de Primavera, deixando todos orgulhosos, né? Não só sua professora, como sua família drag. E eu acho que depois desse episódio que a gente viu, que pra mim até então foi o episódio com a carga emotiva, dramática, mais pesada até então, terminar com o Damon feliz, dançando e deixando todas as pessoas do seu convívio social felizes, foi algo positivo. Não só com ele terminando assim, né? Mas também com a Electra, ela conseguindo dar a entrada, né? Que na verdade foi aquele dinheiro que a Electra e as filhas roubaram, ela deu de entrada na cirurgia do programa para ela fazer a cirurgia de redesignação. Então é isso. Agora vamos ver como que vai repercutir nos próximos episódios o fato de Preitel ser soro positivo para HIV e como Electra vai lidar com essa sua cirurgia de resignação sexual. Sem esquecer, né, o drama aí de Stan e Angel, que nesse episódio nem tiveram tanto destaque assim, porque acabou se focando em outros momentos, especialmente no dilema corporal da Candy. Valeu mais uma vez por nos ouvirem, sigam nossas redes sociais. Aqui quem falou foi o Saulete. E aqui foi o Rod. E esse foi mais um Batendo Cabelo com o Rod Saulete. Até o próximo. Beijão.